Señor, qué sufrimiento que pasaste tú por mí. Mas porém eu reconheço que por isso estou aqui. Pelo mundo eu vagava, viciado na maldade, mas agora sou feliz por me encontrar na verdade. Cristo me libertou, deu-me vida com amor. Cristo se apresentou como caminho ao pecador. Bem-aventurado aquele que a Jesus se confessou. Bem-aventurado é bom se dele tem seu amor. Se receias tanto a morte, é só creres no Senhor e cumprindo os mandamentos herdará o céu de amor. Cristo me libertou. Oh.